O Wesley, ela quer ser tua namorada. Ela quer entrar pra família dos Gonzaga. Eu falei pra ela vir preparada, que os Gonzaga te arregaçam, eles te arregaçam. O Wesley Gonzaga, me pede e repete. Pra que só ter um, se eu posso se envolver com sete? O Wesley Gonzaga, me pede e repete. Pra que só ter um, se eu sou a Branca de Neve? Wesley Gonzaga, me pede e repete. Pra que só ter um, se eu posso se envolver com sete? Wesley Gonzaga, me dá pirocada, sem ter compaixão com essas putas safadas. Wesley Gonzaga, me dá pirocada, sem ter compaixão com... Wesley Gonzaga, me dá pirocada, sem ter compaixão com essas putas safadas. Wesley Gonzaga, me dá pirocada, sem ter compaixão com as putas da quebrada. Wesley Gonzaga, vem trombar com a amiga, sem papo de love, me catuca no dia, vai. Wesley Gonzaga, vem trombar com a Mica, sem papo de love, me catuca noite e dia. Wesley Gonzaga, me dá pirocada, sem ter compaixão com essas putas safadas. Wesley Gonzaga, me dá pirocada, sem ter compaixão com as putas da quebrada. Aê, é o DJ Wesley Gonzaga. Quem é fã aplaude e quem odeia assiste de camarote. Wesley Gonzaga é o nome do homem.